6927. O GNMEA 327, cotejamento correto, chame pronto pushback. Obrigado. O GNMEA 321, pronto cópia? Copia, 6321. O GNMEA 321, autorizado Brasília, nível 320. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída árvore Elefa, Dr. Zulu 17, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5061, no frequência do controle em 199.8. Deixa Brasília no 320 autorizado, decola na pista 10, curva direita, saída árvore Elefa, no forma do 17, rota conforme o plano. 5061, 198, 6321, último. O GNMEA 321 no cotejamento correto, chame pronto, pushback. Maravilha, 321. Trip 5241, pronto cópia? Pronto cópia, 5241. Trip 5241, autorizado Vitória da Conquista, nível 200. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída árvore, Elefa, após Elefa direto o piloto e após direto Vitória da Conquista. Aciona 5047, frequência do controle em 199.8. Para a Vitória Conquista, nível 200, decola da 10, curva direita, saída árvore, transição Elefa, após Elefa o piloto. Transporter 5047, controle 119.8, 5241. Trip 5241, cotejamento correto, chame pronto pushback. Vamos lá. Romeu, acho que é bravo, decola da interseção. Gol no 966, autorizado Campina Grande, nível 370. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, Dr. Zulu 10 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5077, frequência do controle em 199.8. 0370 para Campina Grande, decola da 10 com curva à esquerda na Puca, Zipar, após o Zulu 10, após o da rota do plano. Passando 5077, controle 1998, é o voo no 966. Gol no 966, somente confirmando a saída, Puca, Jamo, Pós-Jamos e Par. Puca, Jamos e Par, 1966. Gol no 966, cotejamento correto, chama pronto o pushback. Camarada, funcionamento, 966. Solo Trip 5241, pátio 3, pushback acionamento. Trip 5241, coordenando com a equipe Sol, chamando pronto para o táxi. Sem chamar para o táxi, 5241. Decolou de Serasa, está com o de Serra em Diaco Índia, mantendo o tempo para isso, o Rubens Cabral. Rubens Cabral, sente, pode visual com o local de pouso. Visual com o local de pouso, bravo. Thank you. Papa Romeo Índia, November Alpha, prossiga. Nós dois, antes de identificação, está autorizado a chegar da Mari, desse contenido 050, ajuste 1014. Firme o setor de sobrevoo. Ajuste 1014. Tina Índia, November Alpha, aguarde cópia. Índia Delta November, né? Controle. Índia Delta November, o número 510 via corredor, esse é a porta Paris para ingresso corredor interlado. Solo Ocean 6321 no 062 é para pushback. That's affirmative, established localizer. November 550 Papa Romeo, contact Canal Tower 118-95. 118-95, 550 Papa Romeo, good day ma'am. With our tower, Gulfstream 550 Papa Romeo, we're 8 DME for runway 10. November 550 Papa Romeo, continue approach, report outer mark, landing gear down and locked. NH 1014. 1014, our gear is down and locked. Sutrip 5241, POP 69, autonomia 4 horas e 40 minutos, alterna Belo Horizonte. Sutrip 5241, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Fátio Índia. No ponto de espera, chame torre 1-18-95-NH-04. Fátio Índia, torre 895, 5241. Delta Charlie, chame o solo em 1-21-9. Fazer a papo lá, mas just inside the outer marker. November 550, Papa Romeo, check your landing gear. Clear to land runway 10, wind 200 degrees, 07 knots. 550 Papa Romeo, gears down and locked. 3325 ou 3395 Papa Romeo, Índia November Alpha. Papa Romeo Índia November Alpha, autorizado o voo local Salvador-Salvador com TGL em Veracruz, decola da pista 1-7 com primeira curva direito, corredor Axé a 1.000 pés, aciona 01-71, frequência do controle em 1-9-8. Papa Romeo Índia November Alpha, somente confirmando, 1.000 pés, corredor Axé. Índia November Alpha, formação do PLB. Papa Romeo Índia November Alpha, para acionamento táxi, chame torre em 1-18-95, QNH-104. Sim, Ocean 63, PLB 843. O Chile 6321, autorizado táxi, dá o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre em 1-18-95, QNH-104. Indicações, o Pátio Índia, Alfa, o Chile 6321. November Alfa, livre acionar a chama para o táxi. Quilômetro Washington, 1.500 pés, né? Controle, via corredores visuais. Reporte através de Paris, sem estar em gratuito, do Olímpio Mato. 35490, chamo centro de equipe no 2085, continuando no 2545. 2085, 2545, 400. By your right, contact ground 121, decimal 9. Livre sinal, aguarde cópia, wind, data chart. Paulo Salvador, boa tarde, Delta Charlie 1, 255, cliente da Tango, autorização Guarulhos. Confirme, Delta 3155? Afirmativo, está pronto para a cópia Guarulhos. Delta 3155, informação em curso é Tango, é o número 2 para a cópia. Aceito, Delta 3155, cliente da Tango. Mudou o nosso 66 para o táxi, com 4 horas de onda de autonomia, Fernando Alves, 8, meia bode. Colagem, 5241, Felipe. Afirmativo. Gol 966, livre no táxi, via Pátio 1, em Índia, no ponto de espera, torre 1895, altímetro no 014. Livre táxi, via Pátio, Índia, quando a torre 1895, o 966, graças. November Papa Romeo, the airport administration has warned us that you're not allowed to be in the apron number 3, okay? So you're going to be in the apron 4 or 5. You must choose apron 4 or apron 5. Roger, November 550, Papa Romeo, taxi approved via Alpha, call me again before taxi Juliet. Autorizado, alinhar e manter cabeceira no zero. Nem mantenho no zero, de preferência. Zé 6327, aguarde o pushback, por gentileza. 6327. Ah, Summit Control Ground, everybody want my name information, Tango clears to complete. Azul, 5118, information Tango, stand by to clear. Roger, 5194, expedite my departure to Azul, 5118, departure Dael, Leda, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Thank you so much. I am at the intersection of Motiva. Azul, 5118, stand by for our clears. Trip 5446, boa tarde. Trip 5446, sem identificação, só autorizando a chegada à mão. Desde mantenha 4000 pés. Ajuste 1-0-1-4. Sente para 4.000-1-0-1-4. Confirma livre das restrições da técnica. Confirma tipo 3-4-4-5. Romeu Oscar, informa o tráfego de posição de 12 horas e 4.5 milhas. Mantendo o número 507, meio dia corredores, de uniforme Lima Alfa Tchau. Tango Yankee Delta Charlie, autorizado voo local Salvador-Salvador, com sobrevoo Iberostar. Decola da pista 1-7, corredor forte, a 500 pés, aciona 0116, frequência do controle em 119.8. Espera. Ela passa. 35490, né? Salvador, dia Delta November, reporte rotatório visual com o campo. Reportará, Delta November. 5241, triplo. Triplo, precisaria coordenar a prova direta de Vitória Conquista? Sim, amor. Southwest, Papa Romeo. Pronto. Cristina 094. Roger, November 550, Papa Romeo, top of the ground. November Papa Romeo, unfortunately, the airport manager requests you to follow your taxi up to the apron 4, and they will provide the transportation for the passengers, okay? Posso na papá? Três, dois, uma, sete, desça para 3000 pés, ajuste no 014. 3000 pés, 104, tá? 3217. Só 3155, autorizado Guarulhos, número 340. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Cidadael, Leda, transição Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Rota Upper Zulu 44, após segue conforme o plano de voo. Aciona 5072, frequência do controle em 1998. Outra 3155, autorizado no nível 340, igual a cabeceira 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, segue conforme rota pela PZU 44 inicialmente. 5072 está no telefone, 1198 o controle. E o Romeo, essa é a sua frequência está cortada, confirme para o controle. A velocidade do tráfego à frente. Recebo no radar 1089. Proa Norte, após era da pista 10 via Pátio Índio, quando espera chumitou em 1198 decimal 95, CNH 104. Segue dois anos, pista 10 e ainda tinha 3 aqui. Para 1709. Reduzindo para 1709-32. Então, 3217 irá seguir um gráfico com aumento de suposição de 12 horas, 6.5 milhas em aproximação para Salvador, comandando 2000 pés, um Airbus 320. 7, descendo para 3000 pés, um TAN 3217. Exato, 17, Quilo Romeo. Quilo Romeo Oscar, chame torre, 1198-95. 205, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6321, subida Arbor. Oceaner 6321, contato radar na decolagem, se mantém nível 320 CDA. Gente, 6321. Chamará o controle em 1199-80, em nível liberal, até o retorno. Sorry, boa tarde, aqui é o Romeo. Requested, ok. 3, autorizado DDS, a porta será estabilizada, 3292. 3192, completa a aproximação de Vitor, 1 à 8, 3195. 3195, boa tarde, 3192. Salvador, boa tarde, está 3192, baixado, travado, com a pista ali. 1996, autorizado decolar, pistão 10, vento 160 graus, 06. Pista decolar, pistão 0, 966. Quilo Romeo Oscar, faça espera sobre a rotatória com curva pela esquerda, agora dando instruções. Espera na rotatória pela esquerda, andado. Estou aí, o IEC Delta Charlie decolou na presente, vai bater 500 pés. Primativo 500 pés, decolado em 55, chama o controle em 1.99.8, IEC Delta Charlie. Charlie! Oi, Salvador, boa tarde, 3 anos, 0 da tarde, está visto. Prossiga, aeronave que chamou só? Confirmei, a torre, 118, 3 ou meio? 118, 9, 5. 118, 9, 5, pronto. 1, meia? vai manter 500 pés ali no litoral, vai até Ibaçaí aproximadamente. Yankee Delta Charlie sente no Rio Peixe com um reporte visual no local de sobrepulsão. Charlie. 35446 vai atingindo 4000. Drone 92. Coreano com a equipe Falcon pronto para o ataque. Azul 4118. Red Cop. Telefone. 6321, autorizado direto. É telefone, 321. Está 3217 estabilizado? Estabilizado, 3217. Está 3217, completa aproximação, chame torre, 1 na noite, ele fala 5. 1-8-8-9-5, Tan 3217. Gonçalo Salvador, boa tarde, agora o nosso 66. Salvador Approach, 119.8. Ok. Clear to flight number 340 to Sierra Bravo, currently following you to 1-1. After all, have turned right and climate profile pushed by all. Linda, Arbo, Alepa, number is called 4112, 119.8, going to be our departure control. Como eu acho que a reduz é na aproximação, continue na aproximação, aguarde o transição de pouso. Para Jauá, a... Mantendo 710, um uniforme Lima Alfa Tiago. Já, Alipiente. Sam 3192, no solo 57, agilizando o táxi, libera a direita, chama o solo em 1-21-9. 219, boa tarde, Gervão. 7, então confere a Guadicópia. Guardado, 197. Vou deixar o nosso procedimento, ele é suficiente. Reporte estabilizado. 10, 1-0 no porte. São 3-2-1-7, informe tráfego à esquerda. Aeronave de pequeno porte, não interferindo na questão pouso. Ciente, são 3-2-1-7. Areza 2-2-3-1, nós temos identificação. Vou e Mari para interceptar a chegada e reporte para a descida. Na proa de mar e reportará para a descida. O passageiro 2231 já no ideal para a descida. Passageiro 2231, deixe no nível 050. Para 050, 2231. 2231. Aciona 5117, frequência do controle em 1919.8. Autorizado para consim, nível 360, de volta a pista do zero, coisa direita, saída árvore, meta. Só perdeu 2-1-1-7-1-2-19-1-0-9-7. 1-0-9-7, cotejamento correto, chamo pronto para o pushback. Estamos na posição no 0, já pronto para o pushback, no 0-9-7. Atamos quilo, Romeu Oscar, livre pouso na 1-7, o vento 1-9-0 graus, 0-6 nós. Livre pouso no 7, andar. Puxa na 6327, autorizado. Alinhar e manter cabeceiro no zero. Alinhar e manter, puxa na 6327. Tá 3192, mantenha a posição antes da Juliette. Mantente a Juliette, 3192. E aguarda na autorização para a Juliette. Boa tarde, boa tarde. Passaria 223, copiou o contato. 2-2-3-1. Foi ITAP, após ITAP, intercepta a chegada. Mari, aguardando a autorização para o ILS. ITAP, aguardando a autorização para o ILS, 2-2-3-1. Pode soltar 3-1-5-5 com 1-3-2 a bordo, 3:55, alternando Galeão. Tá 031-55, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 190, via táxi do Índia. Ponto de espera, chame torre 1-98-95, QNH 104. Táxi via Índia, 118-95 no ponto de espera, no 104 na ajuste, 031-55. 32, correção, 31-92, ingresso Juliette para o portão 02. Juliette por 2, 31-92. Romeo Oscar, Sala 01, no libera direita, estacionar frequência livre. Pelo Romeo Oscar. Né, 6321, chame centro Recife, 1260, alternando 1288. 260, 1288, 6321. 4232, não atende. 966, chame centro Recife, 1285, alternando 1254. 2085, 2545, gol 966, graças. É 327, decolado 01, chame o controle 1998. 198, 327, grau. 31895, obrigado, boa tarde. Controle Oceaner 6327. Estabilizado o localizador visual. 35446, continue a aproximação. Reporte marcadora externa, trem de pouso, baixada travada. 105446. Oceaner 6327. Oceaner 6327, contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 240, saída da EL. Subida da EL 240, 6327. 355, pronto? Afirmativo, 355 está pronto para a pega da 1-0. Autorizado, alinhado e decolado, pistão 1-0, vento 2-0, posição 2-2-0 graus, 0 menos. Alinhado e decolado, 355. Romeu, Eco Índia, desça sobre regras de voo visual para 2.500 pés. Correção para altitude de Feira de Santana, reporte passando 2.500 pés. Externo, baixo travado, 5446. Triple 5446, continue a aproximação, aguarde pista livre. 75446. Ground Control Azul 4118, request push back into the top, gate number 1. Azul 4118, stand by, push back into the top. Send me mine, 4118. Controle Oceaner 6327, solicito com o final 180 para Ilhéus. Minha 327, aguarde coordenação para nível final 200. Correção nível 180. 180, aguardando, minha 327. 35446. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 06, nós. Autorizado pouso no 05446, obrigado. 2231, desça para 2000 pés. Para 2000 pés, 2231. Trezuno 55, decolada 06, chama controle em 119 decimal 8, bom voo. 1998, tá Trezuno 55, boa tarde. Obrigado. Jolie Salvador, boa tarde, é o Trezuno 55, decola, perfil da EL. Então, 3155, contato radar na decolagem, nível 340, saída da EL. Autorizado 340, via da EL, 3155. Rumo 097, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão na 0, via pátio, índia. Ponto de espera, chumitou em 118, decimal 95, PNH 1014. Gente, via pátio, índia, ponto de espera 295, comunicador, igual no 095. 3155, tá visual, autoriza voar direto Bidev, Oleda? Aguarde que eu já não estou contente. Ah, se escuta. Muito boa tarde. Tipo 5446, autorizado táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Kilo, tipo 5446. Azul, Salvador, Wake, Boeing 737, setting your tail after coordinating ground staff and report right for taxi. Okay, understood that. Waiting for Mark 77, passing behind F. After that, clear to push back and turn up. I will call your engine taxi 4118. Falou, passador da Shire 314. 340 para Petrolina, copia? 340, 340. O Xenia 6314, autorizado Petrolina, nível 340. Decola da pistão na 0, com primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogibo, direto. Aciona 5125, frequência do controle em 1919, decimal 8. O Xenia 6314, autorizado da Petrolina, nível 340. Decola da pistão na 0, curva à esquerda, saída Momo, após Cogibo, direto. E transponda 5125, controle 119, decimal 8. Puxa 6314, cotejamento correto, um pronto, puxa bem. Gente, puxa 6314. Trip 5241. Solicita nível 180 final. 5241, chame centro Recife, no 260 final do 1288. 260-1288, Recife, 5241. Continue 6327, chame centro Recife, 13325, alternando 1339. 3325-3395. Afim. Trato. 1097, pronto. 1097, totalmente pronto? Totalmente pronto. Autorizado alinhar e decolar, pistão na 0, vento 190 graus, 05 nós. Não, autorizado, ingresso, decolagem da pistão na 0, vamos 097. 95, uma boa tarde. Estou em Salvador, boa tarde, passarelo 2231, transfere. Passarelo 2231, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 014. 2231. 2000 reportará, o 69 no. Reduzindo, chama a torre 1895, azul 69 no 8. Azul 3155, chama o centro de Recife, 1-3325, alternado no 3395. 1-3325, 3395, obrigado. 1097, decolado 212, chame o controle 119.8. 198, obrigado, 9097. A torre Salvador, azul 6918, boa tarde. Azul 6918, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 014. Continua. Voo 097. Texas, everybody 118, EOB 7, need to board, internet 2 hours and 14 minutes, alternating Galeon. Azul 4118, approved taxi until holding point runway 10 via taxiway India. At the holding point, contact tower 118.95-7H1014. Dos 231 no solo 104, agilizando no táxi, libera direito e chame solo em 121.9. É o 209, 2231. O 6918, cheque trem, livre pouso na 10, vento 200 graus, 05 nós. Livre pouso no zero, embaixo travado, azul 69 e 18. Cheque, autorizado. Pronto, arma. Obrigado, 097. Passarelo 2231, autorizado táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Alô? Oscar and Bryant 1900, clear to line up and wait to runway 10. Roger that, after the traffic. Clear to line. Número 98 no solo aos 16, libera direita, chama o solo em 12.9. Clear to line up and take off runway 10. Winds 170 degrees 06 knots. Desce para o portão 01. Salvador, boa tarde, voo 1620, acidente na informação, Tango, autorização de tráfego. Voo 1620, Tango, confere, aguarde cópia. Agora cópia, voo 1620. Voo 1620, pronto cópia? Está pronto, Gol 1620. Gol 1620, autorizado Recife, nível 370. Decola da pista 10, com primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5133, frequência do controle em 119.8. 180, mais um para o 118. Have an excellent afternoon. Autorizado nível 370 no PC da PUCA, transição Caju, Upper Whisky 58, controle 19.8 e transponder 5133, o volume 620. Volume 620, somente confirmando o nível autorizado, 370. Positivo, 370, volume 620. Volume 620, cotejamento correto, chama o próximo pushback. Chamará. Flight level 340, at profile, Arbol D, battery, for 118. Centro Recife em 1260. Recife 1260, 097. Alô, Xané 63, no 4, posição 8, para o pushback. O Xané 63, no 4, cuidando com a equipe, só chama pronto para o táxi. Pronto, táxi, 63, no 4. Salvador Departure Control, Azul 4118. Go ahead. Request flying directive directed to off-loop intersection. No, Azul 4118. Change code to 5112. Roger that, 5112, 4118. So, can I fly directed to off-loop position? Maintain Arco. Azul 4118. Copy that, maintaining Arco, the battery, 4118. Papapapa Charlie, Sierra. Desça aí, mantém nível de voo 0, 0 de chegada mais. Ligações de identificação, Charlie Serratão, mas o centro já está sabendo tudo dos aeronaves. O centro já está ciente que os aeronaves vão ter contato com o Salvador. Se mantém 050, chegada mais. Precisa chegada Mari, Charlie, Sierra Tango. Ataque 26314, a bordo 169, autonomia de 3 horas e 40, alternando Aracaju. Puxa, Xanamiya 314, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 e a Pátio Índia. No ponto de espera, chumitou em 118, décima 95, QNH 10014. De Pátio Índia, 295 a torre, 10463. Passareiro 2231, no pronto cópia? Passareiro 2231, autorizado barreiras, nível 180. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição VATAP. Após VATAP, intercepta Whisky 42 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5140, frequência do controle em 119.8. Flight level 180, Azul 4118. Azul 41, cover 6, 1260, enable 1280. 16, you know what, otherwise 1288, Azul 4118, good day. Good day. Passareiro 2231, Solo Gol 620, coordene com a equipe Falcon pronto para o táxi. Boa tarde. Tarde, Oxenay 63, dono 4, ponte espera pronto. Boa tarde, Oxenay 63, dono 4, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus, 06, nós. Alinha e decola 63, dono 4. 869 descendo, tem a nível de voo 0, na chegada a Bonfim, 869. Identifique o voo no 869. Sequência livre, coordenação 1014. O meu assistente. Chana M3 no 4, decolada 229, chame o controle em 119, decima 8. Chana V, sou 63, contato, obrigado. Controle, boa tarde, o Chana M3 no 4, decolando. 63 no 4, atenção, 340, vigilância. 340, 63 no 4. Plano boa noite, Thiago, já tá bom. 2000 pés em descida, Charlie Sertão, 1014, livre LS, acusa localizador. Tá bom, acusaremos. Salvador, Gol 620, está pronto para o táxi, PLB 181, autonomia de 3 horas e 9, alternando João Pessoa. Pessoa. Gol 1620, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, no ponto de espera, chamitou em 118, decimal 95, legal no 04. Pátio Índia, no ponto de espera, 295, Gol 1620. Comenta 304, assim que possível, eu gostaria de voar a petrolina sob coordenação. Perfeito, tem tráfego no setor nordeste-norte e interfere na circulação, mantém ainda o perfil. Não tem problema, vamos manter o perfil 6304, obrigado. Salvador, boa tarde, 620, ponte para 90. Aluno 620, autorizado, alinhar e decolar. Pistão 0, vento 180 graus, 0 meia nós. Privado de decolar 10, voo 60. 35627, uniforme confere, pronto cópia? 35627, autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, direto. Aciona 5065, frequência do controle 1998. Chame a turma no 895. 3895, Charlie Sertão, obrigado. E a papapá, Charlie Sertão. Papapá, Charlie Sertão, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado travado. Passaremos, Dago. Solicitam 380, Guarulhos. Gol 1169, uniforme confere, tem aprovado 360. Fofinho aguarda a coordenação. Sofia. Mantenha-se em condições visuais, segue corredores. Reporte passando Vera Cruz. Observe tráfego a 1400 pés evoluindo no setor, sem conhecimento deste controle. Plano de voo. Aciona 5145, frequência do controle em 1199.8. O gol 1169 está autorizado 360, Guarulhos, transferência do 10, Brinde, Antônio, Economia, DHB, de voo. Vai decolar da 10, a saída da El, Lida, São Mônica. 5145, é o transponder, 198.3. Gol 1169, cotejamento correto, chama pronto pushback. Agora pronto, gol 1169. 670620. Gol 1869, autorizado 3 mil pés, ajuste do altímetro no 0 no 4, chegada ponto no 869. Autorizado na ponta. 7, reporte na final. Passaremos, Tango. 130, frequência do controle em 1199.8. Autorizando para a conta, 300, decola da 10, curva de.